Katsu, que eu não ligo pro mundo. Vou atrás do que eu quero. Grana sempre vale mais do que tudo, até mesmo no inferno. Kakuzu, só me importo comigo mesmo. Eu quero que as pessoas morram. Só ligo pro dinheiro, toda essa minha obsessão não vai permitir exceção. Eu não ligo em te matar se atrapalhar minha missão. Eu convoquei ninja pra formar uma aldeia. Então criei a vila da cachoeira. Sempre ganhei grana em troca de cabeças. Eu me tornei caçador de recompensas. Falhei na missão de assassinar o Hashirama. Fui humilhado diante da vila pelos anciões. Minha vingança foi cumprida pelas artes proibidas. Eu comprei a minha dívida, tomei seus corações. Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo, eu tenho 5. Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo, eu tenho 5. Se uma vida vale 30 milhões, me paga que eu mato. Eles não conseguem entender as ambições de um ninja mercenário. Matei todos meus companheiros, nunca fui alguém normal. Então só é o meu parceiro porque você é imortal. Eu só me importo com dinheiro, só com dinheiro. Ei, shinobis tentam me enfrentar, isso não passa de bobagem. Respeite alguém que já lutou com o primeiro Hokage. Então só observa, Naruto, eu vou te matar pra me tornar o que você era. Eu não me arrependo de pôr acima a mim mesmo. Vivo em guerra desde bem pequeno, sempre matando alguém por um peso. Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo, eu tenho 5. Eu risquei minha bandana e dominei o Kinjutsu. Kakuzu da Katsu, os mais procurados do mundo. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo.